André Cedês, o mural de Ibi Koala. Joguei as nossas fotos na lixeira. Pergunta se depois esvaziei. Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate saudade. Tô rejeitando os lugares pra não te ver. Tô evitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou seu chip e só pra te agradar. Se essa noite eu te ligar, não atenda. Se acaso de madrugada, yeah, chegar.